Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Olá, amigos do Anime Sphere. Eu sou a Kyuko, a assistente do Jorge que vai apresentar a mixtape hoje. Espero que vocês estejam bem, e é um prazer estar aqui pela primeira vez. Essas músicas que eu tô trazendo hoje são 10 aberturas de animes que o nosso host e editor está acompanhando. Trouxe até uma sinopse para vocês sentirem um pouquinho de cada anime. Vamos lá? O primeiro é o Kami no Tou, ou Jino Kikan, a segunda temporada de Tower of God. A música que tocará daqui a pouco é Rise Up de Niziu. A sinopse dele no My Anime List é: no 20º andar da torre, os regulares que foram autorizados a entrar precisam passar por testes árduos e extremamente caros para subir de nível. A maioria perde a esperança e decide ficar onde está, mas não Jawangnan. Wangnan está determinado a chegar ao topo e se tornar o rei da torre. No entanto, ele é fraco e foi reprovado várias vezes no exame, sendo perseguido por cobradores de dívidas. Desesperado, ele tenta fazer o exame mais uma vez apenas para encontrar um indivíduo misterioso e poderoso, Juviole Grace, um membro do sindicato do crime Fang. Amaldiçoando sua má sorte, Wangna não tem escolha a não ser formar alianças com pessoas fortes, incluindo Viole, que ainda se recusa a fazer parte de qualquer equipe. Em meio a uma situação terrível, Wangnan precisa encontrar uma maneira de mudar a opinião de Viole para finalmente passar do 20º andar, ou ele nunca terá a chance de construir seu legado. Vamos para a música agora? Espero que gostem! Going higher, I'll never give up. Como segunda música temos a abertura da terceira temporada de Tensei Chitara Slime Data Ken, conhecido como o anime do slime Renascer Serenade, por Momoiro Clover Z. A sinopse dele no My Anime List é: Himuru Tempest é vitorioso após seu confronto climático com o Lorde Demônio Clayman. Com a ajuda de Diablo, a guerra com o Reino Falmouth termina decisivamente a favor de Himuru. Impulsionada pelo aumento da migração e pela integração da Jura Forest, a nação de Tempest passa por um rápido crescimento. A vitória de Himuru altera o equilíbrio de poder, dando origem a um período renovado de paz. Mas se essa paz vai durar é outra questão. E o que Kagurazaka e Kazalin estão conspirando com a Arlequin Alliance para provocar a queda de Himuru? Além disso, a Santa Igreja Ocidental continua sua cruzada intolerante contra Himuru e seus subordinados não-humanos. Tanto os aliados quanto os inimigos se envolvem em uma batalha de inteligência, avançando cuidadosamente em suas agendas sem abalar o delicado status quo. Mas quando o primeiro dominó inevitavelmente cai, começa a corrida pela supremacia. Fiquem com a música que eu já volto. Tchau. Agora vamos falar da abertura do anime Guide Harem Blouse, de Gorobi. A história é assim. Eiji Kitahama tem um sonho compartilhado por muitos garotos do ensino médio. Ser popular e ter um harém de garotas o bajulando. Felizmente para ele, sua nova aluna no clube de teatro, Rina Nakura, decidiu ajudá-lo a realizar esse desejo. Usando suas impressionantes habilidades de atuação, ela assume várias personalidades, desde a provocação até a calma e a concentração, para interpretar personagens no harém simulado de Eiji. À medida que sua conexão com Eiji se aprofunda, Rin expande seu repertório, trocando rapidamente de personagens enquanto aproveitam a vida de colegial juntos no clube. Por meio de sua atuação, a verdadeira Rina Nakura dá o melhor de si para conquistar o coração de Eiji. Vamos ficando com a música que daqui a pouco eu volto. Toca, yakitsukete, wasurenaide. Kimi ga sukita yo. Sashida Na sequência, trago para vocês o encerramento do anime Madoubushi da Lia Uautsumukanai. A música é a Glitter, de Marina Horiuchi. A história deste anime é: tragicamente morta por excesso de trabalho, uma jovem japonesa renasce como Dalia Rossetti, filha de um barão recém-eleito. Seu pai, Carlo, é um amado artífice da magia, um fabricante de ferramentas mágicas. Inspirada por ele, Dalia usa as memórias de sua vida anterior para criar invenções práticas e se tornar uma artesã mágica como Carlo. Alguns anos mais tarde, a agora adulta Dalia fez seu nome e ficou noiva do aprendiz de seu pai. No entanto, sua vida dá uma guinada para pior quando Carlo morre repentinamente e seu noivo a deixa por outra mulher pouco tempo depois. Apesar de ter de cuidar de si mesma, Dalia ainda não está pronta para desistir de seu sonho de se tornar uma mestre artesã. Ela pode ser uma mulher solteira, mas com a ajuda de antigos e novos aliados, está preparada para superar qualquer obstáculo em seu caminho. E a música é maravilhosa. Fiquem com ela enquanto vou preparar a próxima. Mata deaeta sekai o hanashi no tsuzuki nakushitemo kowaretemo watashi ga furu. Estou de volta. Desta vez vou falar sobre a abertura do anime Nanare, Hananare. A música é a Tear for You, cantada pelas seiyuus das personagens principais. Larissa Tago Takeda, Miku Itou, Rika Nakagawa, Yuki Nakashima, Manaka Iwami e Moi Kahara. Curiosidade: a Larissa Takeda, seiyū da Ana Veiro, a brasileira do anime, tem ascendência brasileira, o pai dela é sensei aqui no Brasil, por isso ela consegue falar bem o português. A história é assim: o sentimento de querer torcer por alguém, de onde ele vem? Seis meninas do ensino médio com hobbies, habilidades e personalidades diferentes. Cada uma carregando suas próprias preocupações, elas correm, gritam, colidem e sonham acordadas. Quando o puro desejo de apoiar se alinha, seus aplausos ressoam no coração dos envolvidos. O apoio dessas seis meninas do ensino médio de Guma pode mudar um pouco o mundo? E ouvindo as seiyus cantarem dá um quentinho no coração, ficou muito bom, não acham? Fiquem com a música enquanto eu preparo a próxima. Temos mais um retorno, a abertura da sétima temporada de Boku no Hero Academia, Tatagame, do TK de Ling Tozite Sigure. A história desta temporada é assim. Depois de uma batalha total contra a Frente de Libertação Paranormal, é difícil para o povo do Japão continuar a confiar em seus heróis. Para combater o poder combinado de Tomura Shigaraki e All For One, All Might chama sua aliada do Ocidente, a mulher mais forte do planeta, Star Stripe. No entanto, All For One decide interceptar Star e sua frota para colocar as mãos em sua peculiaridade superpoderosa antes que ela possa entrar no espaço aéreo japonês. Embora Endeavor, Hawks e Best Genies estejam indo para o ponto de encontro, Star faz uma aposta no presente para salvar seus companheiros. A temporada é forte, várias afirmações dos heróis são colocadas em xeque e muitos deles mudam sua linha de pensamento. A abertura que vocês vão ouvir acompanha esse sentimento. Enquanto eu preparo a próxima música, fiquem com ela. Yeah. Lembram que o Jorge tinha falado em algum momento da nova temporada de Code Geass? Esta é a abertura do anime, com o subtítulo da Canon Rosé. A música é do Miyavi, Honey in My Head. Paulada. Vejam só a história. Após a suposta morte de seu 99º imperador, o Sacro Império Britânico se desfez, e as áreas que ele controlava finalmente recuperaram sua independência. Embora a maioria tenha se juntado à Federação Unida das Nações, um grupo que visa criar uma paz eterna, os remanescentes do Império Opressivo continuam a existir. Uma dessas facções, a Neo-Britânia, assumiu o controle da ilha japonesa de Hokkaido depois de matar seu governador, Jugo Sumeragi. Os Seven Shining Stars, um grupo de resistência em Hokkaido, encontra-se em um impasse enquanto luta para encontrar uma maneira de derrotar o Império Neo-Britânico. Como último recurso, ele pede ajuda dos mercenários sem nome, os irmãos Rosé, um gênio estrategista, e Ash, um excepcional piloto de Nightmare. Embora Rosé e Ash sejam britânicos, eles ganharam fama protegendo os japoneses e matando os oficiais do Império. Com a ajuda deles, a resistência poderá finalmente reconquistar seu território e impedir outro reinado de terror. Fiquem com essa paulada enquanto eu preparo a próxima música. Days fall. No, no, no, no, no. A próxima música é a abertura do anime Gimai Seikatsu. Ela se chama Tenshitachi no Uta, da artista Fana. Esse anime é muito contemplativo, com um ritmo bem lento. Já deixo bem avisado a quem não gostar de animes com ritmos bem mais lentos. A história é assim: Yuta Samura ganha uma nova meia-irmã depois que seu pai se casa novamente, Sake Ayase, que por acaso é a beldade número 1 do ano letivo. Eles prometem um ao outro não se aproximar demais, não se opor demais e simplesmente manter uma distância vaga e confortável, tendo aprendido valores importantes sobre relacionamentos entre homens e mulheres com os relacionamentos anteriores de seus pais. Sake, que trabalhou sozinha para o bem de sua família, não sabe como confiar adequadamente nos outros, enquanto Yuta não tem certeza de como tratá-la de verdade. Em um terreno bastante igual, esses dois aprendem gradualmente o conforto de viver juntos. Com o passar dos dias, o relacionamento deles evolui de estranhos para amigos. Essa é uma história que um dia pode levar ao amor. Embora esteja implícito que possa ter amor entre irmãos não consanguíneos, os pais são pessoas diferentes que resolveram se casar, ou seja, não tem nenhum parentesco que não seja o social. Até onde o Jorge assistiu, não teve qualquer relacionamento amoroso entre os dois, não ainda. Fiquem com a música, que é bem gostosa de ouvir, enquanto eu preparo a próxima. Oh, essa é a penúltima música de hoje, abertura do anime Sekai Shikaku. A música é Ashura Nikki, de Kashitaro Itou. O começo não foi dos melhores, mas o anime surpreendeu o Jorge. Vejam só a história. Uma aventura em outro mundo com garotas bonitas ao seu lado e poderes de videogame. Parece o sonho de um fã de anime, certo? Não é o caso do melancólico autor Osamu Dazai, que literalmente preferiria cair morto. Os videogames ainda nem haviam sido inventados quando ele foi levado para outro mundo em 1948. Na verdade, todas as aventuras fantásticas com as quais ele sempre se depara estão apenas atrapalhando seu sonho poético de encontrar o lugar perfeito para morrer. Mas não importa o quanto ele arrisque sua pele, tudo parece continuar dando certo. Siga um herói miserável como nenhum outro nessa comédia e se cai alegremente sombria. Acompanhem a música que vem agora enquanto eu preparo a última deste episódio. あなたのことを教えてください。その美しい顔や声を知るたびにもっと鮮やかにそっと私の心が壊れてく。 恥ずかしいものですか。そこの世界では誰もが皆隠してるけど本当にそうなんですか。むき出したままじゃないですか。死ぬまでやに捨てなきゃダメですか。何度も何もかも仕くじったか。今度こそは戻れない旅を終えてこの先へと転生陸の輪廻の外側へ。藁ぶがい道ならぬこの eu vou terminar esse episódio com esse chiclete que é a abertura do anime Shikanoko no Konoko Koshitantan, música Shikairu Des, interpretada pelas seiyus das meninas principais do anime, Megumi Han, Saki Fujita, Rui Tanabe, Fuka Izumi. Olha só a história, Toraku Koshi é a epítome da perfeição. Com sua beleza inigualável, notas excelentes e posição de presidente do conselho estudantil, sua popularidade na escola é inigualável. No entanto, ela guarda um segredo obscuro, foi uma delinquente no ensino médio. E isso é algo que ela esconde da melhor maneira possível. Infelizmente, quando ela conhece a misteriosa garota veado Nooku Shikanoku, a vergonha oculta de Toraku está sempre prestes a ser exposta devido às travessuras estranhas de Shikanoku. Para manter a reputação pela qual trabalhou tão arduamente, Toraku precisa seguir os caprichos de Shikanoku, chegando ao ponto de se tornar presidente do recém-criado Clube dos Veados. Todos os seus esforços serão recompensados se ela conseguir evitar que a ameaçadora corça acidentalmente revele detalhes prejudiciais sobre sua história pessoal que, sem dúvida, desencadearão o maior pesadelo de Toraku. Ao assistir este anime, o Jorge se lembrou muito do anime Nichijou, que tem a mesma sensação de loucura e nonsense, mas o começo fez com que ele acreditasse que era melhor. Afinal de contas, arrancou umas risadas bem altas dele. E o episódio de hoje fica por aqui. Obrigada por me acompanhar na minha estreia como apresentadora do Anime Sphere. Se vocês gostarem, eu volto. Só não esqueçam dos nossos jabais, que o Jorge vai trazer na sequência, ok? Um grande abraço e vejo vocês em breve. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Sphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Sphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site